mente, eu não sei como vim parar aqui. Meu corpo está queimando, querem me destruir. Não sei o motivo, muito menos aonde estou. Se estou devendo alguém, se aproxime por favor. Passaram alguns minutos, só barulho de vozes me mandaram para o mundo. Quem nunca chove, pólvora queimada, cheiro de enxofre, aonde não há drogas. Fogo aqui não falta, também não tem cigarro, já estou perdendo a calma. Lembro da minha mãe, sempre me dando conselho. Nunca acreditei, hoje choro de joelho. Se eu pudesse controlar o tempo para mudar tudo, eu não estaria sofrendo na porra desse mundo. Fui ignorante, agora me arrependo. Já é tarde demais, perdi bastante tempo. Mesmo estando errado, eu não espero a morte. Eu vou superar, mas essa dor é muito forte. A dor de perder meus parentes, minha família. Não vejo mais o nascer do dia. Não escuto a minha mãe me chamando pra rangar. Tudo modificou depois que vim pra cá. Sei lá, não dá para pensar. Começo a rezar uma oração, implorando pelo perdão, e que Deus ilumine o caminho dos meus irmãos. Será que não mereço ter o seu perdão? Eu sei que sou inútil, mas não nasci em vão. Pra todas as perguntas existe explicação. Ninguém veio ao mundo pra sofrer sem razão. Será que não mereço ter o seu perdão? Eu sei que sou inútil, mas não nasci em vão. Pra todas as perguntas existe explicação. Não sai da minha cabeça as brincadeiras na infância. Pega, pega, pique, esconde brincadeiras de criança desinteressado da vida. Na escola eu não ia, só ficava na rua, por isso não aprendia. Nunca tive juízo, só parada errada. Nunca esperei nada de mão beijada. Minha mãe sempre sofreu, foi batalhadeira. Só pensava na gente, preocupada com a feira. E o tempo vai passando e a gente vai crescendo, observando os lados e vivendo e aprendendo. Andei com uns malucos que não cheiravam nada bem, observando o que faziam eu ali no meio também. A marola subia e o bagulho acabava, rodava na minha mão, pouco a pouco eu tragava. E não demorava muito tempo, a lombra chegava. Com os olhos vermelhos, parecia o diabo. Ficava difícil de se ter um diálogo. Mais um drogado no mundo, largado no tempo. Como garantir agora o vício e o sustento? Vou ter que roubar, matar, sei lá. Trampo só tem pra quem não quer trabalhar. Eu vivo dizendo por aí o que não deve e o que não pode. Mas quando acorda, arrebenta, favelado é quem se fode. Mas vamos achar um meio de mudar isso, pois estamos cansados de ficar no prejuízo. De ficar no prejuízo. Será que não mereço ter o seu perdão? Eu sei que sou inútil, mas não nasci em vão. Pra todas as perguntas existe explicação. Ninguém veio ao mundo pra sofrer sem razão. Será que não mereço ter o seu perdão? Eu sei que sou inútil, mas não nasci em vão. Pra todas as perguntas existe explicação. Ninguém veio ao mundo pra sofrer sem razão. Entrei nessa vida por falta de informação, pois quem não sabe é uma grande arma para o ladrão. Pois eu falo do preto, do pobre, do favelado. Não me esqueço dos escravos, do seu sangue derramados. Derramados da senzala, das chicotadas do senhor. Se não, entanto, hoje são poucos que têm valor, pois a discriminação é da idade da pedra. Se sofremos ou não, a eles não se interessa, porque a voz do nosso povo é muda e a lei na terra é sangue sujo. Somos artistas de ruas e não reconhecido. Por parte deles somos chamados de bandido. A verdade é dura e não se expande, como surge, como dinheiro que se expande. Lutamos por quê? Em troca de quê? Até hoje ninguém sabe nos dizer. Pois quem não se enxerga tropeça no mesmo erro. Garantia de morte e muito desespero. Meus pensamentos agora estão voltando ao normal. Eu peço que de mim saia todo mal. Que pesadelo foi esse? Que eu estava em outro mundo, graças a Deus eu não morri. Ainda estou vivo, tenho que me lembrar que esse só foi um aviso. Porque se eu não melhorar, serei motivo de riso. É isso que eu te digo, cuidado com o perigo. É isso que eu te digo, cuidado com o perigo. Cuidado com o perigo. Será que não mereço ter o seu perdão?